MeuCDs.com. Fala, velhinha da Bahia, cadê tu, Cássio? O inferno te pega descendo na 17. Foi na 17. E na 18 é com cama. Vai, vai, cava tudo bem. Eu me ama. Mas era o último. Quando ele do lado quase caiu. Calma, não veja só como foi. Vai, pois é. Agora como eu vi. Perdi minha morena pra um vaqueiro rir. Vai, foi sério. Bora, rapidinho, Lodi Mel. Zé Melim, barra mais uma. O quê? Mas o pior é ficar sem você. Até meu carro. Diferente de ti. Até meu carro. Vamos do Quixadão!